Agora a gente vai pedir licença ao ano de 72. Vamos dar uma retrocedida. E eu vou fazer uma canção. Foi minha primeira composição gravada. Foi gravada pelo Bituca, claro. Aquele meu guru, meu mestre, meu amor. Aquele cara maravilhoso. Ele gravou uma canção minha que eu compus quando eu tinha 18 anos. Essa canção a gente vai fazer no arranjo dele, do álbum que ele gravou antes do Clube da Esquina, o álbum de 1970, Milton. Vamos fazer essa canção. Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisa mais temer, não precisa da solidão. Todo dia é dia de viver. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. A gente chegando aqui na reta final, queria agradecer muito vocês. Eu tenho que apresentar essa banda maravilhosa. Vou começar pelo líder dela, o cara que fez a direção musical, Pablo Castro. Obrigado, gente. Ali à minha direita, o cara mandou todas de Nelson Ângelo, de Beto Guedes, ele variou bastante. Nosso querido Dan Oliveira. E nos teclados, Elmir Deodato, Tenório Júnior, Wagner Tiso, nosso Alê Fonseca. Na bateria, Robertinho Silva, Sirlan. Rubinho. Nosso querido D'Artagnan Oliveira. Aqui à minha esquerda, o cara que fez todas as guitarras que o Lou Borges fez em 72 e ele reproduziu aqui pra mim. Muito obrigado, meu querido amigo Gui Di Marco. E aí no contrabaixo, o cara tocou tudo de contrabaixo que aconteceram nesses dois discos. E ele fez, inclusive, numa canção, ele fez o bandolim que o Beto Guedes gravou. Nosso Paulinho Sartori.